Salvador 206, estamos construindo Salvador 208, Mauro. Salvador 208, bom dia. Bom dia. Serviço Copiota, como é que foi? A Salva 208, como é que é? Como é que é? Fazer um voo visual, se quiser virar o pé, e ele será o que? Eu preciso ser estimado de sobrevoo em Nerúcio Natal, eu sou do rei de voar direto para o litoral. Eu vou direto no voo de São Paulo, no posto do Rio de São Paulo. era pior porque eu vou condicionar o nosso tráfego, porque ainda não está todo estabelecido. Eu vou estar condicionado ao tráfego. Está de treinamento, vou cuidar na patrulha e está permitida na pista 1-0. Eu quero ver se houve muito no estudo monofísico. Sou Salvador, Azul 4082, bom dia. Bom dia, Azul 4082, está chegando para a aproximação, agora a gente está ali. 0-0-3, 4-0-3. Está passando mais para adiante, desde para 2013, a gente não deram noite. O Deus não está todo, só está tudo que está passando velho, que está tudo bem. Queria ter passado o detalhe, uma peça de fazer os voos visuais. Então, certo, o agente Salvador 08, ingresso aos nossos corredores. Voo 962, no solo 43, liberem a direita, número 2, número 19. Fogo no 04082. Autoridade, visitaram 4-5-3-2, eu escuto. Deixa eu chamar no 2, eu não deixo mandar, né? Mais gradiente, Eu mais 300 eu com a MTL 51, não confirme se você está pronto para o cancelamento. Afirmativa. Ok, cancelado 51, autorizado curva à direita, mas já me escuta. Você pode para o cruzamento da sinal da sua. Deixa eu botar a máquina para ver. Para uma 1.500 pés, mais 300, correu, a chave está suspensa, ok? Restrição devido ao carnaval. Para uma 1.500 pés, autorizado da presente cruzar o eixo de aproximação da 35 e agora 340.3. Afirmativa, 1.500 pés, liberado o cruzamento, aguarda para transferência de comunicação. Mande para dentro. 2 horas, 7 minutos, 1, 2, 1, 2, 1, 5, 0, 0. Autorizado, reporte frente com tudo. Do corredor, está pronto, se parece. Você está na movimentação em Solano, parte 5, da presente autorizado decolar, controle do farol de Sapó, ventou no 50 graus, 07 mais. Itália, autorizado cruzamento da 17, que é Beck Mike Lima, na Lima mantém a posição e chame o Sol 1, 21, décimo 9. Itália, Fatango, prefere 500 pés? Afirmo. Sim, então autorizado 500, da presente 120, décimo 8, decolada 03. Graças, cara, da presente 120, que zero, autorizado. A base do Charlie, autorizar o cruzamento do campo na vertical da cabeceira 1-0, reporte na vertical de Itapuã. Reporte na vertical de Itapuã, vamos ver o seu Charlie. Centro 3743, Centro 3745, autorizado a linha manter, custo na 0. Na sala 04, via Fox 219. Bom dia. Tá com a gente, a nota tem Charlie, mantém a separação visual com a Apoteia 50, está passando agora farol de Itapuã. Está presente no controle 208. Controle 208, mantém a separação até. Como é que o Alfa Terra 501 está sendo feito? Com 491, autorizado a linha manter, custo 0. Qual foi o registro? Tango, 2745, contato o canal da colagem, para a direção zero, para o nível de voo 3600. Primeiro dia, para o 3600, está com referência do autorizado para o Gileta, 3605. 2745, autorizado o nível. Beleza, 3605. Bom, no 4-9, na colete autorizada, vento 1, 1-0-0-0-0-0-0-0. Recepção, o tráfego anteriormente informado, frequência livre para ponto. Os alais do banho da Gol, autorizada NEM, manter pista 1-0. Manter 3-7-8, deixa para 3-0-0, ajuste 1-0-0-0. Autorizado em alerta para o piso, mas era reposta autorizada. Continuando a 3-5, autorizado em alerta para o piso, reposta autorizada. Então, 3-5-7-8, passou para o controle. Eu não vou te deixar o nome. mais presente, inicia presente, 360 pela esquerda. Ciência vai iniciar, 360, marque pra aviança. Puxando a 6356, trata governado, pouco autorizado, pista 1-0 para informação, à esquerda da aproximação, 1.500 pés, o Xingu realizando 360, 95 anos, aproximação. Afirmo, 120 com 9. Tem condições de manter a presente velocidade até mais próxima à cabeceira 17. Positivo. Tem autorizado a final da 7, aguardando autorização de pouso. Sim, é final da 7, aguardando autorização aqui pra ali. pelo Torre 198 do sinal 9. Alfa Lima Santos, chame sempre Recife, frequência 1,5 do sinal 85 ao terno, 1,25 do sinal 45. Mas quem é autorizado em final da ano 7, reporte na cota. Autorizado final da ano 7, reporte na cota, adianta. 1,3895, autorizado a linha em manter. Então, 3378, não fala 18, prepare a direita e chama o sol no 2129. Passa em São Miguel, que está fora. Para o serviço de informação de Loyola, fechou o seu serviço. colapso, chama 01-50 graus, 089. Thank you. obrigada mesmo, tio. Controle salvador azul 4463, corona bravo, passando aqui. Azul 4463, contato radar com asa, seleção coral, corona bravo, para o de voo, 1-9-6. Via corona bravo, metro 0, 4463. Coluna 250, decola 233, chama o controle 208. 208, boa. Eu sou o 1-2-5-2-9-0-1-2-3-2-9-8.